Disposto a gerar sua decepção. Seus beijos têm gosto de frustração. Nós dois junto é apelação. É sua imperfeição que me dá tesão. Um disco sem data de previsão. Profissão sem risco de uma demissão. Colocando em xeque minha precisão. Eu não erro cara, bota cara então. Cê não é o bichão. O sistema é falho, eu caí do galho. Machuquei meu braço, eu escrevo e gravo. Eu entendo o tráfico, isso é tudo culpa do trabalho escravo. Meu semblante é bravo, eu não tenho pavio. Eu explodo fácil, vejo meu trabalho. Ele é do caralho, eu já tô cansado. Disse avaliado, eu não sou a prova, sou o reprovado. All the champions, glorioso mesmo tipo Guanabara. Mas o melhor do mundo tipo Cannavaro. Organizando o jogo como Guardiola, ei. Aprendi a jogar sem bola, vendo sonhos tipo a escola. Pra quem vive preso em grades, eu sou tipo o mundo lá fora. Oh, mundo lá fora livre. Eu tava no banco, agora equilibra a equipe. Na pós-temporada vou pro Caribe, bebendo outro Cuba Livre e gravando clipe. De reggae igual Jimmy Cliff, na trap Tupiniquim. Com kick do LM, MC que fala de mim. Tá bancando o detetive, merece um biscoito Scooby. Não se descuide, vai me ver de SUV. Pretendo socar de sub, ah me desculpe. Minhas rimas no porno rubi. Explícito, botei terra nisso, nasceu indício de um pé de couve. Haters de headphone pegaram no pé como pé de curi. Corro um risco, mostro o rosto. Já que me acho um monstro, comenta essa porra e põe o endereço. A bem na sua frente vai pedir foto. Por onde eu passo é isso, eu me pareço um míssil evoluindo e desconheço. Além do Felipe eu troguei no nível. A nós mereci o Nobel. Eu vim do União, sou tizu do Gamo. Rap é o delta, é a variação. A foda-se, odeio vírgula. Quero que deixe dúvida, isso mesmo, dúvidas. Quero que entenda tanta coisa e não uma única, espero que entenda alguma. A foda-se, os ratos tão inseguros. Ficaram em casa roendo unha. Explico coisa nenhuma, só sei te deixar confusa. Pedi desculpa por quê? Roubei alguém? Pedi desculpa por quê? Acho que não dá pra fazer muito uva-uva porque ninguém matou a ninguém. Não, desculpa, só pedi quem rouba ou quem come mulher de outro. Essa sim tem que pedir desculpa. Mano, sou imã de interesse. Tirei meu time da série B. Rap não é sorte igual telecena. Espero no mínimo um Cherokee. Grana, joia, carro, DVD. Gata, saia, praia, TBT. Balenciaga, não te falta nada. Esquece as fraudes grades, mano, DVC. Claro, claro, claro que eu mudei. Tudo é fase, caro, o tempo é rei. Se errei, conserto, mas fechei com certo. Cada frase quase me dá um mês. Jovem, eu sou a lenda. Sinto que isso ainda vale a pena. Por isso é sobre como eu sinto. Então nunca minto, apenas a verdade é plena. Ela e eu, céu, sal, sol nasceu. E ela, ela é cinza sem eu. Eu sem tinta sem ela, sei lá. Se ela sentir que isso faz sentido, eu sou bom de machucar. Ou você que é sensível, sei lá. Se eu jogo palavras ao vento eu me perco. Você é tão ruim pra ensinar, mas é boa pra apontar meus erros. Por isso que eu prefiro inverno, eu sou homem de gelo. Ainda que eu seja, jamais me use de modelo. Pode deixar que eu tô pelo motivo que move teus medos pra longe, mas ainda tenho pesadelos. Ainda que eu queira, eu não tenho um motivo pra durar um milênio. Sempre saiba que é pelo desempenho que eu venho empenhado assim. Mas não é pela honra de si, mas eu quero ter paz. Eu quero ver o crescimento de todos meus rivais. Enquanto a vida se desfaz, enquanto ela me pede o coração, dei as tripas. Não dá mais, eu tenho tudo, mas me faltam rimas. E ela me difama enquanto a fama me aproxima de substâncias e bebidas. Mulheres desinibidas, muitas delas também frias. Imagina a nossa cama na gaveta do ML congelada e as nossas almas sempre vivas.